Olá, ouvintes da Rádio Stone. Olá, ouvintes da Rádio Stone. Olá, ouvintes da Rádio Stone. Estamos conectando o nono episódio do Stonecast. Olá, ouvintes da Rádio Stone. Estamos conectando o nono episódio do Stonecast. Olá, ouvintes da Rádio Stone. Estamos conectando o nono episódio do Stonecast. Meu nome é Christian dos Santos. Eu sou o Christian dos Santos, mais conhecido como Gordinho, mais conhecido como Christian Gordinho. E antes de inserir o tema, Antes de inserir o tema, nós vamos avisar que Antes de inserir o tema, nós vamos falar para os ouvintes que usam iPhone, iPad, aí o caralho A4, assinar nosso feed pelo iTunes. Quem usa Android, tá o link aqui embaixo também para assinar. E tem o nosso feed RSS para você assinar pelo seu agregador favorito de podcast. Então vai lá. O tema de hoje é. Vamos falar um pouco. Então vai lá. Vamos falar um pouco hoje sobre linchamentos e essa atual onda de intolerância, sobre essa violência de justiceiros e. E essa onda de justiceiros aí que a população não aguenta mais e está se revoltando contra isso, está agindo pelas próprias mãos e vamos debater esse assunto para ver se esse é mesmo o caminho, né, que temos que tomar sobre isso. Então tá, começa o assunto aí, Thiago. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre linchamentos, vigilantismo, essa onda de intolerância que está tomando a mídia ultimamente, de pessoas amarrando ladrões em postes, essas coisas todas. Nós vamos debater sobre esse assunto, vamos ver se esse é mesmo o caminho, vamos debater um pouco sobre o assunto. Então vai lá, começa aí, Thiago. Então vamos lá. O tema de hoje, a pauta de hoje é sobre essa onda de linchamentos que está havendo, de essa onda atual de intolerância que está acontecendo, está tomando a mídia, a população se revoltando contra ladrões, linchando, amarrando em postes, essa coisa toda. Então vamos ver se, vamos discutir para ver se esse é mesmo o caminho, se vamos debater o assunto. Então tá, começa o tema aí, Thiago. Com isso, pessoal, eu me lembrei. iPhone, iPad, o caralho A4. Que. iPhone, iPad, iMac, o iPod, o caralho A4. Vocês podem assinar pelo iTunes o nosso feed. O link está aí embaixo, como sempre. Para quem é usuário de Android, tem um link próprio aqui. E tem o nosso link tradicional de feed RSS para você poder usar no seu agregador favorito. Vai lá, assina e, claro, não esquecendo de comentar. Vamos lá, começando o assunto de hoje é. Com isso, pessoal, eu me lembrei de uma história que eu vi um tempo atrás aí, de um professor de história, que ele estava passando na hora errada, no lugar errado, e foi confundido por um ladrão. E daí, depois de ser espancado pelo dono da loja, ele chegou os bombeiros, a polícia, algo do tipo, e não acreditaram que ele era o mesmo professor de história. E daí falaram, tá, para mim te levar para o hospital, então me fala primeiro, me explica a Revolução Francesa. E daí ele teve que explicar isso aí para conseguir comprovar que ele era realmente um professor de história e que não era o ladrão que estava falando. Para ele conseguir finalmente ter um atendimento médico, por causa que os bombeiros estavam se negando a levá-lo, assim, estavam querendo levar preso para depor primeiro. Então tá, pessoal, esse foi o Stonecast número 9. Então tá, pessoal, esse foi o Stonecast número 9. Espero que tenham gostado. Se não gostaram também, o problema é de vocês. Então tá, como eu disse no início, assine nosso feed. Tá lá, tá aqui embaixo. Compartilhe no Facebook. Que bosta. Então tá, pessoal, como eu disse antes... Então tá, como eu disse antes, assinem nosso feed, tá aí embaixo, com seu agregador favorito, no iTunes, no Android, ou dê o play no site mesmo. Então tá, pessoal, como eu disse antes, assine nosso feed aí e não esqueça de comentar aí embaixo ou no nosso Twitter, @stonedcast. Ou no nosso e-mail, contato@stonedcast.com.br, que tá ali, é um canal para vocês se comunicarem com a gente. Então tá. Vamos terminar então. 1, 2, 3, vai.